Azul 9136, cópia. Cópia. Autorizado Recife, nível 370, via Upper Whisky 58. Decolagem pista 1-0 após primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. O controle 119.35, aciona 5072. 370 Recife, decolada 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, Upper Whisky 58. Controle 1935, 5072, transpone azul 9136. Correto, chama pronto para o pushback acionamento, azul 9136, portão 09. Demora. Salvador, muito bom dia, o trip 5217, ciente da Índia, no ideal de descida. Trip 5217, acima da identificação, via chegada Bonf, desce para 4.000 pés, ajuste na 017. Via chegada Bonf para 4.000, 1017, 5217. Salvador, com aquele cordial bom dia, eu estou passando no caminho de Júlia. O Vitor e Juliette, Cairu, mil pés. Pronto, cópia. Corretíssimo e prontíssimo. Autorizado, Cairu, mil pés, decolagem 17, após curva direita no axé, com controle 119.35, acionando padrão 0160, Vitor e Juliette. Eu li com todo o padrão, à direita, a 0160, acionado, único a bordo na vez. teste correto, cotejamento, acionamento, táxi, decolagem, 18.6 agora, 10 no 8 no ajuste, o Vitor, Índio e Juliette, tem um bom voo. São Salvador, com aquele quartel, bom dia, o passando o Vitorinho de Júlio para acionamento, único a bordo na noite. Vitorinho de Juliette, bom dia, livre acionamento, chama pronto para o táxi. Lá é, Júlio. Bom, bom dia, passageiro 2283. Passarei do 2223, Vitória da Conquista 260, só um minuto para a copa. Porta quando estabilizado, azul 4298. Livre, Júlio, reporte táxi, corrigindo, reporte ponto, espera. Na ótica, passarei. Salvador, bom dia, Romeu, Romeu November, com a informação, Juliette. Papá, Romeu, Romeu, Romeu, November, acendo a identificação, via chegada Mário, desce para nível de voo 050, reduzir velocidade para 250 mais. Para 050 na Mari, reduzindo 250 nós, Romeu, November. Victorina Juliette, a linha decola pista 97, 150 graus, 107 nós, é o vento. O curso do localizador azul 4298. Azul 4298, completo de aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18.6, obrigado, até já. Juliette decola os 29, controle 1935. 19 com 35, muito grato, volta. Controle do São Salvador com aquele cordial bom dia, o Papa Tango Vitor India e Júlia. Papa Tango Vitor India e Juliette, mantenha-se em condições visuais no meu pé, corredor, achei, passa, reposta passando fora do bar. possibilidade do 025, senhora, pro Júlio. Manterá 1000 pés, eu gosto para subir. Manterá 1000, Júlio. Solo, passeio 2233. 8, trem baixo travado, passou, marca 27. Afirmativa azul 4298, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, vento 160 graus, cono 3 nós. Livre pouso, 4298. 7198. Afirmativo, o 4296, cliente, a projeção do motor de estado de segurança, falando do batimento, 935, correto, está pronto para o push? Ainda não. Gente, uma pronto, 2223. Chama ali. Cidade pro trip em pelo? É o trip? Trip 5217, velocidade 2209. 2209. Confirme o número para o pouso, por gentileza. Número 1. Número 1, então libera, senhora, pode ser? Liberar, trip 5217. Despara 2000 pés, ajuste na 098. 2018, liberado, velocidade, certo? Para o controle. Paulo Salvador, o gol no 43. Está ciente da informação. Silo. Autorização em Liel 240. Liel, nível 240. Só um minuto, prepare. Está aguardando no 435. Romeu, Mike Ecovito, do Sul para 2000 pés, ajuste na 098 na Prod Etap. Azul 4298, no solo 32, 1219, agora eu vou entrar. 219, grato. Solo Salvador, bom dia, Azul 4298, Livrona, Foxtrot, sua escuta. Azul 4298, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 8. Alfa e Juliette para o 08, 4298, Azul. Voo no 435, cópia. Copiou no 435. Autorizado Ilhéus, o nível é o 240, decolagem pistão no zero, após a primeira curva à direita, subida da El, Leda, após direto Ilhéus, o controle 119.35, aciona 5076. Rodão no zero, curva direita da El, após Leda, após Ilhéus. Controle 9935, transponder 5076, gol no 435. Poderia só confirmar o nível, autorizado? 240. Correto, portão 05, chama pronto, gol no 435. Chama para posicionamento, gol no 435. Salvador, bom dia, o gol no 923, gente da Juliette. Solicitamos o 380 Guarulhos, na escuta da autorização, gentileza. 1923, Guarulhos, tem o 36 já aprovado, solicito o 38. Pode ser o 36. Gol no 923, autorizado Guarulhos, o nível 360, via Upper Whisky 50. Decolagem pista 1-0 após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após direto Bidev. Frequência do controle 119.35, aciona 5073. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50, decolando da 1-0 com curva à direita. Subida da El, Leda Biel, Bidev. Controle 119.35. 0733 é o código, voo 1923. Afirmo, Dael Leda, após direto Bidev, portão 62, chama pronto, voo 1923. Chamaremos pronto, voo 1923. Bom dia, trip 5217, na sua escuta, transfere. 5217, bom dia, o altímetro 1018 agora? Já é baixo travada? Negativo. Gente, reposte quando? O trip 5217. Tripe. Quando eu passo ali 2223, puxa o acionamento, remota 14. Passaredo 2223, coordena com a equipe de pátio. Tem um Embraer da Azul que vai parquear na retaguarda no portão 08, autorizado após o parqueamento da aeronave da Azul. Me chama pronto para o DAC. Gente do tráfego da Azul, chamarei pronto para o DAC. O externo baixou e travou o trip 5217. Romeu Novembro, autorizado ILS XA, pistão na zero, reporte estabilizado. Reportando estabilizado no ILS Novembro. Para o pushback acionamento na posição 9, azul, 9136. Gente, o azul 9136 mantém a posição, é o número 2 no setor. Paulo Salvador, muito bom dia. Esse é o 3663, novamente tem a informação Kilo. Para autorização, Guarulhos. Confirmando, é o 3663, Guarulhos, no 340. Aceito, é o 3663. Guarulhos, autorizado 340, via Upper Whisky 50. Decolagem pista 1-0 após primeira curva à direita. Subida da El, Leda após direto Bidev. Frequência do controle 119.35, aciona 5103. Eita, 340 para Guarulhos, pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, transição Leda após direto Bidev. Controle Salvador em 119.35, aciona 5103 no transponder, 3663. Cotejamento correto, portão 04, chama pronto, TAN 3663. Chamará no 04 pronto para posicionamento, TAN 3663. 050. 050, via Mário, 526. Alô, táxi, passageiro 2226. Estamos a bordo 36 pessoas, 3 meia dúzia. Autonomia 350, alterna Salvador mesmo. Localizador. Papa Romeu, Romeu, Ano Romeu, November. Chame Torre 118, Desalmeia. 186, November. Mike, é convite autorizado ILS, XR, pista na zero, reposta estabilizada. Autorizado ILS, XR, pista 10, reposta estabilizado, Mike, é mensagem do Embraer da Passaredo, autorizado no 09, chama táxi. Gente, após a passagem do Embraer da Passaredo, autorizado o chama na táxi, 9 anos, 3 meses da Lua. Solo, 35217. Dois nós. Continua a aproximação. É, negativo ainda contato visual da torre. O Papa Tripla Romeu November. Continuando a aproximação da 10, Romeu November. Atende a pássaro de vento aproximação. 3º novembro, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, vento 180 graus com 08 nós. Livre pouso na 10, Romeu November. Se aproxima-se do ponto de espera, pronto. O triplo Papá, com a gente, Papá triplo Romeu November, copiou a autorização de pouso? Copiamos sim, autorizado pouso na 10, Romeu November. Fique atento a pátria logo na sua frente aí, ok? Ok, vou ficar atento. O 2223 mantém o ponto de espera. Fito, frequência do controle 119.35, aciona 5106. Aprovado 380 para Brasília. Na Upzulu 17, decola da 10, direita, gole o Fito. 1935, controle, o transponder 5106. Correto, porta 10, chama pronto, TAN 3304. Chamarei. Salvador 6312. Oxê, não é 6312? Positivo, por gentileza, Recife. Pronto, copy. Pronto. Oxê, não é 6312, autorizado Recife, nível 310, via Upper Whisky 58. Decolagem pistão no zero após primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Aracaju. O controle 119.35, aciona 5114. Autorizado 310 para Recife, via Perusk 58, decolada 10 com curva à esquerda na Pucaracaju. 1935 ao controle, 5114 no transponder, o 6312. Correto, portão 03, reporta pronto, o Oxané 6312. Reportará. Salvador, é o 1923 da Gol? Gol 1923. Poderia, por gentileza, confirmar nosso código de transponder? O transponder é o 5073. 5073, gol 1923, grato. Solo de Salvador, Romeu Romeu November, bom dia para o pátio 3. Romeu November, bom dia, táxi via Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao balizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, November. 23, o vento 190 graus, cono 29, livre decolagem, pista no zero. Isso é curto. Ground American 980, gate 11. Start clearance on request to Recife. Salvador, é o voo 1923, na posição 06 para pushback acionamento. Voo 1923, portão 62, autorizado, chama táxi. Autorizado, pushback acionamento, chamaremos para o táxi, voo 1923. American 980, flight level 370 to Recife, red to copy. American 980. American 980, clear to Recife, flight level 370 via Uniform Risk 58. Departure for runway 10 after left turn. Fuca departure and Alpha Charlie Juliet transition. Salvador departure frequency 119.35 and the squawk code is 5075. Alright, up to 370, that's 58, left turn out to your Papa Victor Charlie, to Alpha Charlie Juliet, 1935, 5075, American 980. That's correct, 5075, could you confirm the departure and the flight level clear? Puka, roger, departure, and 370 for American 980. That's correct, come back right for a pushback and start up to gate 11, American 982. Alright, yeah, we're ready to push and start up to gate 11 for American 982. Paulo Salvador, gol no 4-6, posição 5, para push e acionamento. 4-3-5, mantém a posição. Mantenha no 4-3. Para o táxi, o azul 9136, está com 8-1 a bordo, autonomia 3 horas 25, alternando Maceió. American 980, push and start, gate 11. American 980, you are the number 2 on this sector, maintain position, stand by. I will hold push for American 980. O azul 9136 chamou para o táxi? Para o táxi, está com 81 a bordo, 3 horas 25, Maceió. Gente, o azul 9136 vai seguir o Boeing da Gol, que está puxando no portão 612, como número 2, no ponto de espera, vai chamar a torre 198.6, o ajuste no 018, bom voo. Seguindo o colega da Gol, no ponto de espera 118.6, azul 9136. Solo, bom dia, azul 4299, formação Kilo. 4299, mantém a escuta aguardando o copy. Gente. Solo, TAM 3663, pronto para puxa e acionamento no 04. 3663, autorizado, chama táxi. Dá uma alta, 3663. Ground Oceania 6225. A6225 to Brasília, flight level 320, stand by your AT clearance. Stand by TC, level 320, Brasília 6225. American 980, cleared pushback and start up, come back right for taxing. Alright, cleared to push and start, we'll call you from American 980. Ah, cancelamento, convido, curva na esquerda para mais à direita, da 197. Afirmativo, Mike Covito, reporte na final da 97. Corrigindo, livre pouso, pista 97, 160 graus com 08 nós, Mike Covito, modificado aos 49.